sucesso da Ilha do Marajó está aqui. Chifrada. Direto dos Campos Marajoaras, a maior estrutura de aparelhagem do planeta chegou para dominar estes campos. Numa noite de encantos, no Cidade Folia. Aqui está o majestoso e inconfundível Búfalo do Marajó. A festa da cerveja não seria a mesma sem o nosso imponente animal. Marca registrada do mais estiloso espetáculo que o movimento das aparelhagens do Pará tem para mostrar. O búfalo está aqui, seguidores, para o deleite de todos. Com toda a sua fúria, com toda a sua requintada produção. É assim que os nossos DJs cowboys dominam a arte de fazer você vibrar de felicidade. Búfalo. Que venham os mestres dos campos do Marajó. O Búfalo do Marajó Olímpico está pronto pro show. Rafael Cassiano, o DJ cowboy que traz do peito a marca Marajó. E aí, Cidade Folia! Pode mandar o Brasil pra fazer o chifrinho quem tá gostando. O Olímpico chegou! Darlan, o domador do Búfalo. Alô, galera! Joga a mãozinha pra cima, quem tá vindo e curtiu o Búfalo, faz o chifrinho aí, chegou o momento que a adrenalina sobe! Começa agora o show do Búfalo do Marajó Olímpico! Vamos começar! Como é que é? Só quem é seguidor do Búfalo, mãozinha no alto aí, vamos! Pera esse ritmo aqui, ó! Eu vou pro Búfalo do Marajó. Joga a mãozinha no alto, mano. Com chapéu de vaqueiro, tocando berrante, sou badalaço. Olha o chapéu! Com chapéu de vaqueiro, tocando berrante, sou badalaço. Fora pro hino, Darlan! Foi com badalaço que eu me apaixonei, fazendo um chifrinho com você, meu. DJ Rafael, Josias e da... Eu queria que vocês cantassem bem alto no Cidade Folia. Cada do amor. Canto berrante, você vai entender que o meu amor é só pra você. Apaga a luz, apaga a luz, apaga a luz. Mãozinha pra cima, luz, joga, apaga a luz, apaga a luz. Eu queria que vocês colocassem as mãozinhas no alto, apaga mãozinha no luz, alto. Apaga a luz, mãozinha no alto. Apaga a luz. Apaga você as luzes do palco. Apagar a luz do palco. Isso. Isso. Quem é do Pai Sandu, dá um grito bem alto aí, vô. A torcida do Remo bota o Brasilho lá em cima. Prepara pra fazer a adrenalina desse povo subir, viu? Muitas surpresas hoje no Cidade Folia. Bora fazer o primeiro set aquecendo o geral, garoto. Vamos, senhor. Contagem regressiva pra galera. Joga, canta, se vai! céu. Só quem é do búfalo, joga a mãozinha pro céu. Joga a mãozinha pro céu. Joga a mãozinha pro céu. Só quem é do búfalo, joga a mãozinha pro céu. A mãozinha pro céu. A mãozinha pro céu. Pro céu, pro céu, céu, céu. Solta o som agora! É chopitel, é chopitel, é chopitel, é chopitel, é chopitel, é chopitel, é chopitel. Só o aquecimento no ginásio e é chopitel. Eu tô ligado com a mulher e eu vou dar fuga nela. E o búfalo me espera, fui, partiu. E o búfalo me espera, fui, partiu. E o búfalo me espera. Viu? Eu queria ver se esse meu piloto do meu drone foi registrado na aeronave. Vem aqui dentro comigo, vem aqui dentro pra registrar tudo. Bora endoidar, bora. Vem aqui comigo, vem aqui comigo. Pronto, vem, vem, vem, vem, vem, vem. Isso, bora. Joga a mãozinha pra cima. Joga a mãozinha pra cima. Gira o nascinho, gira tudo, gira tudo. Bora endoidar. Eu queria que você viesse aqui. Bora. Eu queria tocar em você. Bora endoidar. E eu queria pedir pra galera fazer um chifrinho pro drone, registrar tudo no sinal de folia. Bora endoidar, bora endoidar. Vai de bora, vai de bora, vai de bora. Pega todo mundo, todo mundo. Bora endoidar. Solta o som, garoto. Só tem 17 anos, o que vai acontecer? Tá muito bravo, derrubou até o trono e o chifre do homem, vai. O que é que vai acontecer, meu irmão? O que é que vai acontecer no Cidade Folia, Darlan? Vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar. Vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar. É na festa do búfalo, ela gosta de doidar. Vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar. Vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar. É na festa do búfalo, ela gosta de doidar. Só quem é seguidor do búfalo, coloca a mãozinha no alto que eu quero ver aí bem forte. Quem gosta do búfalo, dá um grito aí, vai! A aparelhagem que representa o Pará pra todo o Brasil, Rafinha, Rafinha! Hoje eu vou dar-lhe a tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha. Hoje eu vou dar-lhe a tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha. Porque eu sou safadão, safadão, safadão. Porque eu sou safadão, safadão, safadão. Porque eu sou safadão, safadão, safadão. Porque eu sou safadão. E vai no bastidão, vai, vai no bastidão, vai, vai no bastidão. Quem é do clube do Remo, pode mandar o Brasil pra cima que eu quero ver. A torcida do Remo com a mãozinha pra cima. E bate na palma da mão. Quem é do Leão, na palma da mão. Quem é do Remo, canta assim, ó. Uma coisa eu te peço. Meu poderoso leão, vai, vai. Uma coisa eu te peço. Joga com raça e paixão. Honra essa camisa. Meu poderoso leão. Puxa o teu pai Sandu, dá. Quem é do pai Sandu, dá um grito aí bem alto. Eu queria que a galera do pai Sandu explodisse tudo no Cidade e Furia. Canta assim, papá, papá. Vamos. Quero gritar campeão. Vamos pra cima, papão. O quê? Quero gritar campeão. E quem tá tomando uma latinha muito gelada, pode botar pra cima, filha. Pode botar pra cima, assim, ó. Bota pra cima a latinha de cerveja. Gira. Bota pra cima a latinha de cerveja. Gira. Whisky, head, arreia, arreia. Joga. Whisky, head, arreia, arreia. Bota pra cima a latinha de cerveja. Bota pra cima a latinha de cerveja. Veja, veja, a latinha de cerveja. E gira, e gira, e gira, e gira. Tem que ser pressão no Cidade Folia. Pressão, pressão. Joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão. Pressão, é só o aquecimento, meu irmão. Joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão. as nossas equipes que são a razão de todo o sucesso. A Mega Sandes por ali também. Os cachorros do Búfalo do Bengola. A equipe Gasparzinho do Munju. Sem ideia da Vila de Americano. Por ali também a família Paulo VI. Anjinhos da Coab. Família Benizal. Os moleques da Baixada. O nosso quarteto que tem o nosso respeito. Sempre de poder estar ao nosso lado. Seguidor Fabrício. Ellen por ali. Rodrigo do Aço. Os Arrepiados. A GD7 do Jadelane. Equipe Aço por ali. Eu vou identificar todo mundo, viu, galera? Porque, meu irmão, é o aquecimento segura! Sou sabor marajoara, orgulho, sou sabor marajoara, sou sabor. Cê é muito doidão no Cidade Folia, manda um Brasileiro lá em cima. Endoida, carai, endoida, carai. Joga tudo, joga tudo, joga tudo. Endoida, carai. Os nossos caras de pau, os Moguinho, Ralf e Lucas Correia. Correia. Alô. Tigrão por ali, Cassinho. A galera de cara, Pimiri, meu irmão. Eu vou deixar você partir. Black por ali, por ali também. Agora vai pegar. Bora drone, bora drone, bora meu drone. Sofrer, sofrer. O que me fez chorar? Equipe Tamex. Eu vou recomeçar. Obrigado, a gente tira o chapéu pra vocês também. Na virada. E com a equipe ficha, ficha 28 do tal, eu vou ficar. Eu vou recomeçar e de você não vou lembrar. Você é a página virada. E com a equipe ficha, ficha 28 do tal. Eu queria fazer uma pergunta pra vocês. Quem já levou um chifre aí, coloca a mãozinha no alto que eu quero ver aí, por gentileza. E quem veio solteiro hoje pro Cidade Folia dar um grito? Mas existe uma coisa. Existe brigas em relacionamentos. E quando você briga com a sua namorada, você sempre pensa em voltar, não é verdade? Eu queria que vocês cantassem essa aqui bem alto. Bem alto no Cidade Folia. A gente brigou. O primeiro dia que sofreu. Que bate saudade. Joga a mãozinha fazendo chifrinho, vai! Se parei com uma amiga dela. Então pensa na mulher gostosa. Disse que a dua também brigou. A única aparelhagem que foi no Rio de Janeiro. Repressão, repressão. Estão indo mal no segundo. Quero ver. Joga a mãozinha pra cima, bate, bate, bate, bate. Hey! Tchau, tchau. Oh! Hey! DJ Nandy dos Signos, que satisfação de receber a equipe Rock Sem Limites do Sideral. Eu fico triste quando eu vejo ela brigando. É, tô boladão, parar até de falar. O quê? Não me culpando, me chamando de safado. Porque eu comi as duas e prometi namorar. Lai, lai, lai, lai, lai. André Maués, Dona Rosana. Rosana, a Fortaleza Sufiué de Camarote. Patrocinadora do DJ Darlan, garoto. Aqui o bagulho é doido. Aqui o bagulho é doido. Aqui o bagulho é doido. Aqui o bagulho é doido. Aqui o bagulho é doido. Só o aquecimento, viu, galera? Muitas emoções reservadas pra toda a galera. Os atribulados, equipe Aço, os amigos da Coab. Os moleques estão por ali também. Solta o som de Rafinha. Rafinha, garoto! Depois que eu conheci o mano dela. Depois que eu vi como ela dança. Família Pantanal ali com a gente também. Depois que eu vi como ela se assanha. E aí, família Ministral de Marituba? Namorar pra quê? Amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que elas vão querer. Namorar pra quê? Amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro. Meus mascarados do Marco aqui do lado. Amarrar pra quê? Prefiro prefiro tá solteiro que eu sei que elas vão querer namorar pra... Esquadrão da Nike por aqui. Prefiro tá solteiro que eu sei. Pop do Mirim. Joga, vai! Hoje eu tô de rock! Hoje eu tô. Quem sabe canta, vai! Hoje! Hoje! Hoje! Rock, hoje eu tô de rock! Eu quero ver todo mundo contente, vai! Hoje! Ô, novinha, eu quero te ver contente! Cuido da gente, que no ele pra confesso tu tem moral. Vinha aqui na favela pra sentar, pra sentar, pra sentar no pão. Pra sentar, pra sentar, pra sentar no pão. Pra sentar. Bora! Você me perdeu. Vai, vai, meu amor, chegou a hora, eu aprendi. Já te esqueci, não quero mais você. Vou encontrar. Joga! E doida, e doida, e doida! E doida, e doida! Joga a mãozinha! Gira o lacinho! Gira! 3, 2, 1! A nossa galera dos camarotes! Um abraço pra todo mundo aí, meu irmão! Está difícil de entender. Mega Sangue, Hi-Fi por ali! Brigas com o meu coração. Meu amigo Moguinho, um abraço pra você, com muito carinho, tá aqui com a gente. Almir GD15, garoto! Esse garoto! E um tremendo vacilão. Nunca está presente quando te preciso. Galera da favela do Mirim, Totô, Lelê, Ismael, Alain, Nilvani Mendes, Precisa de nós! Nas mãos, você é a vida louca e quer ser patricinha. Eu quero algo sério e não brincadeira. E quem sabe canta, pra ficar legal, pra ficar bacana. Quem sabe canta, você! Essa relação, prefiro ficar sozinho e cuida do coração. Vai no batidão, batidão, batidão, e vai no batidão. Aí eu pergunto o seguinte pra galera, Darlan: só quem é sincero, quem nunca pulou a cerca, pode botar um bracinho pra cima que eu quero ver. Só quem é sincero, joga a mãozinha pra cima e bate na palma da mão, na palma da mão, na palma da mão. Quem já levou um chifre, bota um bracinho pra cima aí. Bonito no Cidade Fúria, vamos fazer o seguinte, ó. Quem souber cantar, meu irmão, canta essa aqui que eu quero, que eu quero ver alto. A gente tinha tudo aquilo pra ser feliz. Um apartamento como sempre quis. Filhos, um cachorro, um bom emprego. Férias de verão, nosso sossego. Mas acho que era pouco, sempre queria mais. Minha obediência. Eu vou baixar o sonho, eu queria que vocês cantassem bem alto. Vai. Mal, me traía e eu dizendo a todos. Canta já. Mil maravilhas. E a chave tá em cima da mesa. Longe vai ficar. E de você não quero. Peraí. Eu sei que todo mundo vai cantar essa aqui, Darlan! O que pensa que eu sou? Se pensou, me libera, não insista a viver o seu amor. Joga a mãozinha pra cima, bate na palma da mão e bate, bate, bate. E bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate. Solta o som, garoto, garoto! Isso não é legal, ai, ai, DJ, isso não é legal. O bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho. Ainda não endoidou, viu? Endoidou, vai endoidar daqui a pouquinho! Pega, pega, olha, olha só, presta atenção. Cavucadão, cavucadão, cavucadão, cavucadão, cavucadão, cavucadão, cavucadão, cavucadão, cavucadão. Pega, pega, cavucadão, DJ Yabá, o respeitado de Mojó. Pega, pega, pega, pega. Deixa eu mandar um abraço pro nosso vereador gordo de Ananindeua, o representante das nossas aparelhagens em Ananindeua. Aquele abraço, parabéns, parabéns, 16 anos de casado. Você e sua esposa, gordo. Um abraço de toda a família Mundo. Família Mundo. Bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido. A torcida do Flamengo bota um bracinho lá em cima. Só quem é domingo joga a mãozinha em cima. Bate na palma da mão, na palma da mão, na palma da mão, da mão, da mão, da mão. Bora assim! Essa é a parada da mistura. Funk com batidão. Mais um dia terminando e o clima esquentando. Vamos. já tô pronto pra buscar a minha gata. Quer saber? Ouviu falar do búfalo do Marajó? Canta já! Ela tá a fim de conhecer. Toda sensual ela me envolve. Quem sabe faz? Faz o chifrinho, um amor que eu te levo pro meu AP. Vem ver. Ótica Rai Bastos por ali, Cláudio! Não adianta, a cidade dela é minha. Já tá dominado e o significado vou falar. Vou chamar ela no ciclone, vem no clube misturar. E chama ela, chama ela, chama ela, assim, assim, ó. Vem bandida, vem bandida, vem bandida, vem bandida, vem bandida. Chama ela, pro animal! Bandida. Nera tu que era bandida, nera tu que era bandida, nera tu que era bandida, nera tu que era bandida, nera tu que era bandida. Bandida. Segura Neto Braga. Agora eu queria saber o seguinte: tem alguém do Corinthians aí? Tem? Só dois. Quem é do Corinthians, joga a mãozinha no alto, vá! Que tem por aí, garoto? Eu sei que quem tá mandando de verdade aqui no Cidade Folia é a torcida do Mengo, meu irmão. E quem é flamenguista de verdade, monta um bracinho lá em cima! E joga a mãozinha, quem é do Mengão, e faz o chifrinho, balança pro lado, pro outro, pro lado, pro outro, pro lado, pro outro, pro lado, pro outro, Moraci! Leozinho do Júnior Cefé! Olha o Madruga! Olha o Madruga! Empresário Eric do Depósito do Marco Júnior do Júnior! Alô, Juju! Alô, Eric! Alô, Eric! Alô, Patrícia! Fez você já saiba que ainda guardo lembranças de alguns momentos nossos que estão dentro de mim. Eu só te liguei porque doeu em mim. Obrigado, Andrei! Fabrício dos Anjinhos, lá de Coraci, minha GDC do comércio, a GDK, os canalhas, meu quarteto Hi-Fi, Louro da Nike por ali, o Christopher e a Thaís, Marquinho Belém ali do lado, Almide Somier. Só quem tá apaixonado, quem tem uma tatuagem, pode cantar, vai! Só que no pro céu, pro céu, pro céu, pro céu, pro céu. Tá falando. E a gente já não rola muito tempo, não rola muito tempo, não rola. Preta pressão, valeu. Tá faltando sentimento. E a gente já não rola muito tempo, não rola muito tempo. Não... Bora! Zeros. Portora Rafael, Anderson Araújo ali comigo também. Rogério, show de São Miguel. Alô, Rogério! Rogério! Eu não quero ver você partir. A vida é tão triste com você longe de mim. Deve haver um jeito. Meu amigo Rodrigo Cassiano, meu filho Cassiano, por aí com a gente. O Spider-Man! Aqui na minha cama. E você dizendo, baixinho que me ama. Só você conhece cada parte. DJ Magrão 3D. Meu amigo Mariano também tá aí com a gente. Mariano Popina! Fazendo um chifrinho com você. É a dupla que comanda o som automotivo no Pará. DJ Magrão e DJ Mariano. DJ Mariano! É o búfalo do Marajó. Tocando o berrante, você vai entender. Não alivia, Darlan! Vai pra cima! Famoso 16 toneladas. Já! Esse é o famoso 16 toneladas. Cadê o gritinho das mulheres que não dependem do homem pra nada aí, meu irmão? Aí, meu irmão! E as mulheres com a mãozinha no alto, com a mãozinha no alto, batendo na palminha, batendo na palminha. Cadê o gritinho? frente um dos homens mais sinceros do Brasil. Brasil! Joga a mãozinha no alto, joga a mãozinha no alto. Vamos lá. Aí DJ, pode aumentar. Aí DJ, pode aumentar. Só vai até o 10. O quê? Só vai até o 10. Só vai até o 10. Só vai até o 10. Eu já falei. Bota no 12, bota no 12. Bota no 12, bota no 12. Bota no 12, bota no 12. Bota no 12, bota no 12. Vamos lá, Darlan, Darlan. Já, já, já. BB3G, MC Jacó, Maiquinho, família Geneide, trago a tela. Licença, moça, DJ Pernambuco vai sarrando em tu garota. Ela rebola, desenrola, flexiona. Tá sacudindo, explodindo tipo bomba. Bora com Shiva! Teu bumbum balança, então joga essa porra que toma. Toma, toma, toma, vai, vai, toma, toma. Falou, Diguinho! Teu bumbum balança, então joga essa porra que toma. Toma, toma, toma, toma, toma. Joga essa parada aí, tem que ser mais forte, tem que ser mais potente. Teu bumbum balança, então joga. Robigol do 40, presente comigo! Toma. Chifrada. Búfalo do Marajó, a evolução. E quem não tem hora pra chegar em casa, joga as mãozinhas pra cima. Coloca tudo no escurinho, tudo no escurinho aqui. A gente mostra porque eu respeito com o nosso público, porque o nosso show de produção cria as minhas luzes dos céus de Belém do Pará agora. Joga no alto. Joga as luzes na cabeça do meu filho. Fala agora, fala agora. Pra fora mais uma vez, uma vez. Joga pra nossa direita. Joga pra esquerda. Joga pra direita. Joga pra esquerda. E quem souber vem junto com a gente. Everybody's going to the party, have a real good time. E doida! E doida! Dancing in the desert, blowing up the sunshine. Segura, empresário, empresário, Fabinho! Tite, o Clube do Minizal, Marcelo, hi-fi, Buraninho! É uma loucura esse búfalo do Cidade Folia! Eu tô gostando de ver a galera cantar. Na... Quem souber canta isso aqui, ó. Na hora que me escutar, canta já. Vai ver. Uma... Canta mais alto. Precisar raciocinar. Que beijo não resume em transar. Só pra quem sabe canta, vai, vai, vai. Quem sou eu? Se quiser vir pra cá, vou me contradizer e não aguentar. Gerson do Bola de Prata do Miri. Fiz essa letra pra te incentivar. Mas se você mudar, vai fazer falta. Quem gosta de dançar rabetão? E joga a mãozinha pra cima, bate na palma da mão, bate na palma da mão. Quem sabe vai cantar assim, Darlan? Canta já! O piro da gente, que no ele pra confesso tu tem moral. Vinha aqui na favela pra sentar. Pra sentar, pra sentar, pra sentar, pra sentar no grau, no grau. Olha o bebetinho da net, o cara que deixa o animal do grau. Papai do ano, pai do ano. Dão nesse bundão, cai rabetão, tão, tão, tão, tão, no chão, cai rabetão, tão, tão, tão. Vamos lá! Cai rabetão, tão, tão, tão, tão. Lailton Preto, da equipe GDB, lá de Bujaru, com a gente também, Juninho Gomes, Gimari, só pra te ver dançar pelada, eu vou fazer uma... Joga a mão pra cima, bate na palma da mão. Geral, geral, geral, geral, geral. Solteiro dá um gritão! Quem já beijou na boca pode gritar também! Mas eu só quero ser feliz! É, e todo quem tem amigo viado. Vale lotadão, geral tá perdendo a linha. Levanta a mão e grita quem tem amiga galinha. Vou mandar um papo reto. É da agora eu quero ouvir já. Amigo. Quem tem amigo corno, abre a boca e dá um grito. O bagulho aqui é certo, a parada é muito louca. Grita aí bem alto, quem vai beijar na boca? Cadê o ponto? Cadê o ponto do bagulho? Gente, deixa eu avisar uma coisa pra vocês. Você que tá procurando cerveja, tem um bar aqui do lado também que tem mais de 5 mil pacotes aqui no lado, a 50 centavos, viu? Porque tá um congestionamento nos bares ali. E aí tem cerveja aqui no lado, só pra avisar pra galera, tá bom? Deixa eu mandar um abraço aqui pro nosso amigo Sanderson do Quarteto Hi-Fi de Coração. Hi-Fi de Coração. Beijo, parabéns pra você, valeu! Fortaleza Sufio é, garoto! Os cachorrões do Búfalo do Bengola. A morena tá aqui, tá? A o Búfalo do Marajó! Tô no meu quarteto Hi-Fi de Guaraci, obrigado, viu? Parabéns pra vocês, valeu! Abrício Pinheiro, obrigado, Fabrício! Ellen Souza, aqui no Animal, aqui no Animal! Kilder, Rosana e o meu parceiro Gerson do Bala de Prata, galera de Garapemirim, um abraço, obrigado, Gerson, tamo junto, viu? Meu DJ Paulo calado, DJ Paulo Henrique, Paulo Henrique, Nazaré, Diego, Paulo, Bruno Martins, lá do boxe do tabaco, obrigado, Paulinho! Grita, coneta, vai! Levei ela pro motel, foi sequência de soca. Só que quanto mais eu botava, a novinha pedia bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, vai! Bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, vai, vai, vai, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, vai, bota, bota, bota, bota, bota, vai. Levei ela pro motel, bebi todas e fiquei bebo. Tudo aconteceu dentro do banheiro. Escuta só, vai! Pegava no cabelo dela, chamava ela de piranhona. Pegava no cabelo dela, chamava ela de piranhona. De lá dela, toma, vai, de costela. Olha o DJ Puff do mundo, Bruno! Deita dela, toma, de quatela, toma. De lá dela, toma, toma, toma, toma. O Nicolas da GD7 do Jaderlândia! De quatela, toma. De lá dela, toma, toma, toma, toma, toma. De frente ela, toma. De costela, toma. De lá dela, toma. Mora, meu animal! É o novo Búfalo do Marajó, evolução. Novo Búfalo do Marajó. Novo Búfalo do Marajó. Um novo conceito para shows de aparelhagem. Bora fazer o seguinte. Peraí, Darlan, peraí, Darlan. Pode botar no escurinho minha produção, pode botar geral no escurinho. Quem tá apaixonado, bota o bracinho pra cima que eu quero ver. Vamos fazer o seguinte. Joga as luzes aqui. Todas as luzes. Quem tá apaixonado, coloca a mãozinha pra cima aí. Só quem é sincero de verdade. Quem tá apaixonado. Eu queria que vocês cantassem essa música comigo. Solta o som aí, Rafael. Essa aqui, ó. Só vim me desculpar. O quê? Não vou tentar ser sua amiga, pois sei que não dá. E aí? Você vai me odiar, mas eu vim te contar que faz um tempo eu me meti no meio do celular. Eu nunca tive isso na vida e se eu continuar assim, eu queria ouvir todo mundo cantando. Te ama de verdade e a culpa foi minha, minha responsabilidade. Eu vou resolver, não quero atrapalhar. Só vocês vão! Você. Bem alto, bem alto. Amor, Rafael, Rafael. Bora fazer o seguinte. Já que eles cantaram essa, por que não cantar essa aqui, ó? Essa aqui, ó. Bora fazer o seguinte. Cadê o grito das mulheres que nunca se decepcionaram na vida aí, ó? A assim, ó. Aí você... Darlan. Oi. Quem tá apaixonado de verdade, pode botar os dois bracinhos pra cima que eu quero ver. Só quem é sincero, quem nunca traiu na vida, quem é filho de Deus, bota a mãozinha pra cima assim. Isso. Pode mãozinha. Botar a mãozinha pra cima, passando energia positiva aqui pro nosso animal. E quem sabe vai cantar, Darlan. Aí você escolhe a melhor roupa. Só vocês, vai. Aí você... Tá bonito, vai. E sai com aquela sua amiga louca. Tem que respeitar, diz que papai. O bom da vida é ser solteiro. Me disse, adiantou alguma coisa. Eu quero ouvir, vai. Procurar alívio passageiro. Rafael. E aí, Darlan? Deixar umas quatro, cinco boas. Mas tem uma, Rafael, tem uma, tem uma. Tem toca essa aqui, essa aqui, essa aqui, já. Toca essa aí, ó. Essa aí, ó. Escuta aí, ó. E se juntar, quem sabe já, todas as luzes de São Paulo, dos prédios e dos carros, ainda não vai dar. Rafael. Nem a metade do que eu sinto aqui. Tenta somar. O que eu gostei, Rafael, e se for pouco, o que eu gostei foi de ver a galera cantando. A galera gosta de cantar mesmo. É isso aqui, quem sabe cantou. Quem cantou, quem cantou, quem cantou. Só vocês, vai! E... aumenta já! Toda noite ele chora, esperando a sua volta. E o meu coração, que você deixou de lado. Joga e canta! Toca! Desde Junho Clean, nossa canção que ela volta, que eu vou lembrar. O quê? Nós dois. Se eu tocar essa aqui, ó! Essa. Mais um. Mais um. Dá dois, menos você, sou eu. Vou viver o meu amor sozinha. Quem gosta do búfalo, joga a mãozinha pra cima e bate na palma. Menos bate, você. Bate, bate, bate, bate. Bora detonar, garoto! Garoto! Já, já, já. Dá de soquinho pro céu, pro céu, pro céu, pro céu, pro céu. Segura! Bora estremecer, meu irmão! Porque você mexeu com meu coração, meu amor. Os inocentes com a gente, um abraço pra vocês com muito carinho. Valeu, Timotão! Alô, Mija de 15, meu parceiro! Meu parceiro! Chifrada. Você fez assim, me enganou, me iludiu, me fez sofrer. Meu amigo Choque da GDC do Comércio aqui com a gente. Obrigado, Choque. Sou do Café Saúde. Um abraço pra vocês com muito carinho. Valeu. Volta pra mim, meu grande amor. Tocando de tudo. Vai, vai, vai, vai. Animal pra galera! Se você soubesse o tanto que te amei, teria dado mais valor a tudo que eu te dei. Você brincou comigo, feriu meu coração, disse até que me amava e me... Equipe cacetada, minha GDB! Um abraço pra todo mundo representando! Diretor de boa! Obrigado, Débora! Desculpe o que...